Já vivi tantas histórias, tantas ruas, tanta gente. Vi o mundo dando voltas, fui seguindo inocente. Hoje o tempo tá marcado na pele, no olhar. Mas meu peito ainda insiste em querer brincar. Se às vezes eu erro, me esqueço, sorrio sem razão. É só meu coração dizendo que ainda é bom sonhar. Não fique bravo comigo se pareço uma criança. Se às vezes me perco no tempo, eu danço sem esperança. É que a vida me ensinou que crescer não é parar. E ser velho, meu amigo, é só mais um jeito de amar. Guardei cartas, cicatrizes, mil lembranças no baú. Mas ainda me emociono quando escuto meu te amo nu e cru. O relógio foi girando, mas o meu riso ficou. Ali no tempo em que um carinho curava qualquer dor. Se eu repetir mil histórias ou rir antes do final, é só a alma pedindo pra viver mais um pouco do carnaval. Não fique bravo comigo se pareço uma criança. Se às vezes me perco no tempo, danço sem esperança. É que a vida me ensinou que crescer não é parar. E ser velho, meu amigo, é só mais um jeito de amar. O menino que fui ainda mora aqui. Debaixo dessas rugas ainda sabe sorrir. E mesmo que o corpo já queira parar, meu espírito insiste em recomeçar. Não fique bravo comigo, só quero te lembrar que dentro de um velhinho ainda existe o brilho do olhar de quem já viveu de tudo, mas não cansou de sonhar. E ser velho, meu amigo, é só mais um jeito de amar. Debaixo dessas rugas ainda sabe sorrir. E mesmo que o corpo já queira parar, meu espírito insiste em recomeçar. Não fique bravo comigo, só quero te lembrar que debaixo dessas rugas ainda sabe sorrir o teu olhar de quem já viveu de tudo, mas não cansou de sonhar. E ser velho, meu amigo, é só mais um jeito de amar.